Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós comentamos de forma resumida as notícias mais impactantes e mais importantes da nossa área. Lembrando aos nossos ouvintes que nós gostamos muito de receber as sugestões e também críticas ao nosso programa. Fique à vontade para entrar em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, Ministério Público confirma vazamento de dados no Banco Inter. Segue a novela da Lei de Proteção de Dados. Momo, a nova baleia azul no WhatsApp. Facebook remove páginas políticas do ar. Ataques a roteadores Microtik. O problema do reconhecimento facial e mais ataques de SIM swap, entre outras notícias. E vamos a elas. Banco Inter vazou dados de quase 20 mil clientes, conclui investigação do Ministério Público. Começamos essa edição do resumo de notícias sobre um fato já comentado aqui por nós anteriormente, mas que agora chegou numa conclusão. O Banco Inter efetivamente vazou dados pessoais de 19.961 correntistas, de acordo com uma investigação realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. A Comissão de Proteção de Dados Pessoais moveu uma ação civil pública contra a instituição financeira, que pode ser condenada a pagar uma indenização de 10 milhões de reais. A história começou em maio, quando um atacante divulgou um arquivo criptografado de 40 GB, onde haviam informações pessoais de clientes do Banco Inter. Dados como senha, código de segurança, e-mail, telefone e endereço, bem como CPF, RG, CNH, declaração de imposto de renda e fotos de cheques para compensação via aplicativo, estariam no vazamento. Na época, o banco declarou que, abre aspas, não houve invasão e tampouco comprometimento dos sistemas de segurança, fecha aspas. Em comunicado ao mercado, afirmou que a notícia do vazamento era, abre aspas, inverídica, com conteúdo técnico questionável e impreciso, publicada com o objetivo exclusivo de prejudicar a reputação do banco, fecha aspas. Disse ainda que a divulgação de notícias falsas ou fatos verdadeiros, truncados ou deturpados a respeito de instituição financeira era crime. Pois bem, na época eu comentei sobre esse incidente aqui no resumo de notícias de forma bastante detalhada e o Guilherme e o Vinícius também comentaram as nuances desse ataque lá no episódio 157, onde eles falaram sobre a comunicação de falhas para as empresas. Quem ainda não ouviu, recomendo que ouça. Muito bem, após a investigação, o Ministério Público do Distrito Federal constatou o comprometimento dos dados cadastrais de 19.961 correntistas do Banco Inter, sendo que 13.207 contém dados bancários, como número da conta, senha, endereço, CPF, telefone. Correntistas de outros bancos que fizeram transações com clientes do Inter também foram afetados. Pois bem, o Ministério Público Federal confirmou também que houve vazamento da chave de criptografia privada do banco usada no site do banco. Pois bem, na ação o Ministério Público informou que uma das testemunhas ouvidas no caso, o pesquisador de segurança Ayúbio, foi ameaçado por representantes do Banco Inter para encerrar uma investigação informal que ele realizava sobre o incidente de segurança. A vítima teria recebido um telefonema em seu celular pessoal de um homem ligado aos acionistas da instituição financeira, que é controlada pela construtora MRV. Abre aspas. Disse que o banco me acusaria como um invasor criminoso, que eu sofreria busca e apreensão de meus bens, que minha reputação profissional seria maculada, que eu teria grandes despesas com advogado, dentre outras consequências negativas. Um dos trechos que mais me chamou a atenção foi ele me dizer que você não trabalha para a imprensa, não tem sigilo de fonte, não tem proteções que a imprensa tem. Foi uma ameaça clara, disse o Ayúbio em depoimento ao Ministério Público do Distrito Federal. Pois bem, em nota, o Ministério Público pede que a ação seja julgada com a condenação do Banco Inter em 10 milhões de reais a título de indenização por danos morais coletivos em razão de não ter tomado os cuidados necessários para garantir a segurança dos dados pessoais dos seus clientes e também de não clientes. Caso o banco seja condenado, o valor aí será revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Até o momento, o banco não deu nenhuma resposta oficial quanto à acusação do Ministério Público do Distrito Federal. O banco aí tem se limitado a responder a alguns usuários nas redes sociais que estão questionando o banco sobre o fato. E nessa resposta, o banco continuou dizendo que não houve nenhum incidente. Ou seja, eles ainda estão negando publicamente o que agora foi comprovado pelo Ministério Público. Isso é lamentável. Para quem quiser ler na íntegra a ação civil pública do Ministério Público Federal, eu vou deixar o link lá no nosso site. Segue a novela do projeto de lei de proteção de dados pessoais. E continua a novela do projeto que ainda espera a aprovação do presidente Michel Temer, que terá aí até o dia 14 de agosto vindouro para sancionar ou vetar o texto. Enquanto isso, novas críticas ao projeto começaram a aparecer aí na imprensa. O ministro da Justiça, o senhor Torquato Jardim, vai recomendar ao presidente Michel Temer que vete a nova lei. Ele afirma que a inclusão de um Conselho Nacional de Proteção de Dados, formado por 23 representantes do poder público, da sociedade civil, de empresas e de instituições científicas e tecnológicas, torna o projeto inconstitucional, pois, de acordo com o ministro, o Poder Legislativo não pode criar despesas para o Poder Executivo. Já o deputado federal Celso Russomano, do PRB de São Paulo, afirmou que vai entrar com um mandado de segurança no Superior Tribunal Federal para que o texto seja devolvido à Câmara. Russomano alega que as alterações realizadas no Senado no texto, na hora que ele estava lá em votação, mexem no mérito, ou seja, no conteúdo da lei e precisam ser votados novamente pela Câmara. Já uma reportagem publicada na Folha de São Paulo aponta que a provável sanção do projeto de lei pode deixar em situação vulnerável informações sensíveis como as de prontuários médicos e histórico hospitalar. De acordo com a reportagem, lacunas deixadas na proposta aprovada pelo Congresso podem comprometer o sigilo médico. Um dos artigos do texto estabelece que nem toda informação pessoal precisará de consentimento do titular para ser usada. É o caso do tratamento de dados para o cumprimento de obrigações regulatórias pelo controlador das informações. O advogado especializado em propriedade intelectual, Fernando Dantas, do escritório Carvalho, Dantas e Palhares, explica que o setor de saúde é regulado e pode entrar nessa brecha. Para advogado, é possível, por exemplo, que empresas de planos de saúde tenham acesso por meio da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, a dados de prontuários de pessoas que tentam contratar um plano. Com esses dados em mãos, eles poderiam, por exemplo, avaliar a situação de saúde da pessoa, o histórico de enfermidades, se tem parente com doenças, e isso as beneficia para decidirem se aceitam o contrato ou se cobram um valor mais alto. Hoje o Brasil tem uma legislação pulverizada sobre o tratamento de dados. Questões nessa área são tratadas na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet e no final nada é resolvido. Incidentes de vazamento de dados como ocorrido com o Banco Inter não tem um tratamento devido por nossa lei. Momo do WhatsApp é inofensiva, mas imitações são perigosas. Um perfil misterioso no WhatsApp de uma suposta personagem chamada Momo ficou popular desde que uma reportagem de um jornal espanhol publicou sobre a sua existência. O perfil, que traz uma foto macabra, é em si inofensivo, não há qualquer registro de ataque cibernético partindo do perfil original. Porém, segundo relatos, o simples fato de receber a mensagem da tal Momo seria o suficiente para ter aí seus dados pessoais roubados, o que, claro, essa informação não procede. O perigo desse tipo de pegadinha ou trote são as imitações que se valem da imaginação e da curiosidade das pessoas, principalmente crianças, para ameaçar, enganar e extorquir. A receita para esse tipo de fenômeno está no mistério que envolve o caso em elementos macabros que agravam o misticismo. No caso da Momo, a própria foto do perfil e o número estrangeiro, o primeiro perfil da Momo seria de um número japonês, desempenham esse papel. Como muitas outras piadas da internet que viram memes e trotes, assim como fraudes reais, não raro tendem a atrair imitadores, pelo menos enquanto o truque funcionar. Tudo lembra muito o chamado jogo da baleia azul, que ocorreu no ano passado e que nós já comentamos aqui no programa, que teria, infelizmente, levado mais de 100 crianças ao suicídio, sendo que esse número aí nunca foi confirmado. Infelizmente, já é o que tem acontecido aí com a tal da Momo. Em uma apuração feita pelo site de notícias G1, identificou um caso em Santa Catarina em que um tal de perfil da Momo teria ameaçado pelo menos 5 adolescentes de 12 e 13 anos para solicitar fotos nuas das meninas. Todas elas estudam na mesma escola. Portanto, aí, se você tem filho que usa o WhatsApp, deixamos o alerta, porque estar bem informado ajuda a evitar armadilhas. Facebook retira do ar páginas ligadas ao movimento Brasil Livre. E o clima começa a esquentar nas redes sociais pela proximidade das eleições presidenciais. Numa atitude que surpreendeu a muitos, o Facebook informou que derrubou na última semana uma rede de 186 páginas e 87 perfis por violarem as políticas de autenticidade da rede social. Essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Essas foram aí afirmações do responsável pela área de segurança da empresa, o senhor Nathaniel Glischer, em comunicado oficial. O MBL, Movimento Brasil Livre, divulgou nota na qual informou que parte das contas derrubadas era de coordenadoras da rede. Segundo a organização, em alguns casos não especificados por eles, havia informações que permitiam a identificação dos responsáveis, não tendo que se falar em contas falsas. Em comunicado divulgado nas redes sociais, em que falou sobre censura, o MBL criticou a ação do Facebook e afirmou que a rede social, além de ter tirado do ar as páginas deles, causou prejuízo ao movimento, ao que eles decidiram aí criar um acampamento em frente à sede do Facebook, realizando aí uma série de protestos. Em um texto postado no blog da empresa, os executivos do Facebook detalharam outras ações de páginas removidas da rede, todas ligadas aí a movimentos políticos. Parece que depois do fiasco das eleições americanas, o Facebook parece que será mais rígido com esse tema. Novo golpe de phishing coloca usuário em contato telefônico com falso suporte da Apple. Donos de Macs já são há muito tempo atacados por páginas falsas, oferecendo um falso suporte técnico da Apple. Eis que essa técnica agora também afeta donos de iPhone. Conforme divulgado pelo site Ars Technica, um e-mail de phishing direcionado a endereços de e-mail associados ao iCloud, onde o usuário é informado que houve uma suposta tentativa aí de acesso à sua conta do iCloud e que por isso o iPhone seria bloqueado devido à atividade ilegal. Nesse e-mail malicioso, há ainda um link chamado Verificar Atividade, que direciona o usuário para um site com aparência semelhante ao site de suporte da Apple. Pois bem, ocorre que o usuário, ao clicar nesse site, ele será aí direcionado a uma função existente no navegador Safari, vai então chamar um número telefônico e realizar uma chamada para um número telefônico pertencente aí aos atacantes, onde eles se apresentam como sendo funcionários da Apple, do suporte da Apple, e claro, tentarão aí fazer o golpe de engenharia social no dono do iPhone, de forma que ele faça o pagamento de um reparo não existente, para reparar um problema não existente. O interessante dessa técnica de phishing é que, ao acessar a página falsa, o usuário o aparelho, né, é imediatamente programado para fazer a ligação. Portanto, se você tem um iPhone, fique aí ligado para não cair nesse golpe. Ataque massivo usa roteadores microchip vulneráveis para minerar criptomoedas. Um ataque detalhado pela companhia de segurança Trustwave revelou que pelo menos 70 mil roteadores microchip instalados no Brasil estão vulneráveis e sendo usados para minerar criptomoedas através de páginas web alteradas para rodar scripts do CoinHive. A história começou quando usuários brasileiros no Reddit relataram terem problemas de navegação em seus dispositivos, seja notebook ou celular. Um desses usuários percebeu que todas as páginas web visitadas tinham um script do CoinHive injetado nas páginas e que, mesmo após o reset do aparelho ou a troca do DNS, o problema persistia. Claro que a primeira desconfiança nesse caso é de comprometimento do DNS do provedor. Mas investigando mais a fundo, a Trustwave descobriu que os atacantes estão, na verdade, explorando uma vulnerabilidade recentemente corrigida pela Microtik, mais precisamente no dia 23 de abril, para assim efetuar os ataques. Como ninguém instala o patch, a falha permite a execução remota de código e vai permitir ao atacante alterar as configurações do web proxy do Microtik, criando aí uma página personalizada de erro que vai executar o script minerador do CoinHive. Portanto, ao visualizar uma página de erro durante a navegação, esse script minerador aí é executado. O blog técnico da Trustwave ainda relata outras formas usadas pelos atacantes a fim de explorar essas falhas dos roteadores Microtik, visando aí alterar as páginas visitadas. Portanto, quem foi afetado por esse ataque, ao visitar qualquer site, sendo legítimo ou não, tinha aí o conteúdo alterado devido a esse ataque realizado nos roteadores da Microtik. Como nós sabemos, o Microtik é bastante popular no Brasil por causa aí do seu bom hardware e também por causa do seu bom preço. Muitos provedores de internet via rádio pelo país afora usam esse tipo de dispositivo. Lembrando que a Microtik publicou uma correção para esse problema, foi lá publicado uma atualização para corrigir esse problema e assim evitar esse tipo de ataque. Portanto, se você lida aí com roteadores Microtik, é bom buscar uma atualização. E detalhes técnicos sobre esse ataque, o link já está lá no nosso site. iPhone pirata chinês é vendido com malware pré-instalado. Ainda falando sobre temas celulares, e você ouvinte, compraria um iPhone pirata? Na última edição nós comentamos sobre smartphones com Android vendidos com malware pré-instalado. Pois bem, chegou a vez dos iPhones. Não o iPhone real, mas sim iPhones pirateados. Essa história fascinante foi publicada no site Motherboard e detalhou como uma jornalista visitando a China comprou uma cópia bastante fiel do iPhone X, vendida na China por $100 contra $1.000 do preço do iPhone original. Esse iPhone foi destrinchado por pesquisadores de segurança e a história foi lá publicada no site da Motherboard, que mostrou que o aparelho traz, né, adivinhem vocês, um malware pré-instalado. Pois bem, além de reforçar aí as semelhanças entre a embalagem e até mesmo o visual do aparelho e do sistema operacional, essa reportagem trouxe novidades de como a presença de uma versão modificada do Android estava repleta de coisas ruins. A investigação de segurança ficou por conta da companhia Trail of Bits, que revelou a presença de uma série de backdoors e apps mal intencionadas instaladas no dispositivo. Segundo a análise, o código que compõe a versão do Android, que tenta imitar o iOS, é uma colagem de códigos de diferentes fontes. A versão falsa do navegador Safari, por exemplo, abririam backdoors que permitiriam que invasores aí pudessem ter acesso ao aparelho remotamente. E havia ainda outras duas situações semelhantes, uma delas responsável por vazar dados específicos do aparelho, como o e-mail e também o número de série. O iCloud Fake, instalado também nesse aparelho, funciona de forma semelhante ao vazar as informações de login do usuário, no caso aí o endereço de e-mail e a senha, para um banco de dados desconhecido. Portanto, logar no app simplesmente divulgaria para os invasores os dados de acesso à sua conta da Apple. Em suma, apesar da semelhança, o iPhone pirata é uma bomba cheia de malware e backdoors que, claro, vão dar muita dor de cabeça aí para os compradores desavisados. Nós já tivemos aqui no Brasil cópias esdrúxulas do iPhone, como o iPhone, os nossos ouvintes provavelmente vão conhecer, mas realmente comprar um aparelho desses nunca é um bom negócio. Hackers chineses tentam espalhar malware por meio de CDs enviados pelo correio. E ainda falando da China, um grupo hacker encontrou o meio inusitado de passar pela crescente segurança online que cerca o governo dos Estados Unidos, usando CDs. Em um artigo publicado pelo jornalista Brian Krebs, o Multistate Information Sharing and Analysis Center, que trabalha aí com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, afirmou que CDs estão chegando aos Estados Unidos, oriundos do país asiático, e estando aí recheados de malware. Pode parecer um pouco inteligente enviar um malware dentro de uma unidade de armazenamento que está cada vez mais em desuso. Eu, por exemplo, uso cada vez, não me lembro a última vez que eu usei um CD para gravar algo, mas ainda existem muitos setores do governo americano que utilizam CDs como meio de transporte de dados entre computadores mais antigos ou computadores que não estão conectados em rede. Além disso, como a segurança para a internet é forte, receber um objeto físico pode levantar um alerta menor e passar desapercebido por alguns. O conteúdo dos discos, além de malware, entrega documentos do Word infectados e uma série de letras sem sentido. Além do óbvio, o que chamou a atenção dos servidores públicos que trabalham onde esses CDs foram recebidos é a falta de qualquer tipo de caixinha para guardar a mídia. Os CDs simplesmente chegavam dentro de envelopes sem proteção extra, acompanhado aí de alguns documentos impressos, escritos no inglês aí sem sentido e às vezes com letras em chinês no meio do texto. Pois é, essa é mais uma forma inusitada aí de cyberataque e as organizações devem levar esse tipo de approach em consideração. Clones de site do governo cobravam por serviço gratuito. Uma liminar da Justiça Federal em São Paulo tirou do ar três sites que se valiam de layout semelhante ao sistema de cadastro de fornecedores do governo federal para assim cobrar por um serviço online que é gratuito. Segundo o Ministério Público Federal, incautos chegaram a pagar de R$ 840 e taxas mensais de R$ 90 por um cadastro aberto a qualquer empresa que quiser vender ao poder público. No mérito, o Ministério Público Federal alega tratar-se de fraude contra o SICAF e quer a condenação das três empresas por trás desses sites e seus respectivos administradores, pedindo aí o pagamento de danos coletivos de R$ 1 milhão. Enquanto isso, o MPF pediu a tutela antecipada para impedir o acesso aos endereços sicafnet.com.br, sicafweb.com.br e sicaf.com.br, identificados como prestando o que chamou de serviço irregular. A liminar foi concedida, mas o seu efeito prático ainda é duvidoso. Endereços web com apresentação parecida com os sites do governo federal seguem ativos em endereço como sicafweb.com.br ou sicafdigital.com.br. Como identificados por meio do registro BR, embora sete endereços envolvendo de alguma forma a palavra SICAF já tenham sido removidos pelo NIC.br por constar, por ter irregularidades no cadastro, pelo menos outros 68 domínios identificados seguem ativos aplicando o golpe. Então você que tem empresa e que negocia com o governo federal, é bom ficar ligado nesse tipo de golpe. Polêmica do uso de reconhecimento facial em estabelecimentos comerciais. Um dos temas discutidos essa semana em nosso grupo no Telegram foi o problema das tecnologias de reconhecimento facial que já estão sendo usadas no país, mesmo sem o nosso consentimento. Você ainda não conhece o nosso grupo no Telegram? Gostaria de fazer parte? Olha, é muito fácil. Acesse lá o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma modalidade de apoio ao nosso projeto e assim você terá acesso ao nosso grupo, onde lá nós discutimos esses e vários outros assuntos. Lá também estão o Guilherme e o Vinícius, né? Pois bem, o SPC Brasil lançou recentemente um serviço para que lojas possam confirmar a identidade de consumidores a partir de imagens tomadas na hora de dar o crédito. Isso é feito comparando fotos tiradas na hora com imagens de um banco de dados. O serviço começa já com uma base de 30 milhões de rostos associados às suas respectivas identidades, disse o Noiton Pimentel, gerente de birô de crédito do SPC Brasil. A base tem dados coletados por terceiros, principalmente varejistas, ou por instituições ligadas ao SPC Brasil, que podem pedir ao consumidor que seja fotografado quando ele checa se está com o nome sujo. A ideia é, de um lado, garantir ao lojista que é verdadeira a identidade de quem está comprando e, do outro, impedir que consumidores sejam vítimas de golpe, como clonagem do cartão. Pois bem, isso é o que diz o SPC. Por outro lado, o Rafael Zanata, advogado do IDC, afirmou no seu Twitter que, abre aspas, precisamos educar as empresas. Temos que avisar o pessoal do SPC que instalar uma câmera numa loja, registrar o rosto da pessoa sem o seu consentimento, gerar um ID único e cruzar com bases de score é inconstitucional e ilegal de acordo com o Código Civil e com o CDC. Fecha aspas. Pois bem, e você ouvinte, o que vocês pensam do tema? Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto e saber como é que funciona aí as tecnologias de reconhecimento facial que já estão sendo usadas aí à nossa revelia, nós não sabemos quando essa tecnologia está sendo aplicada, especialmente porque nós não temos uma lei de proteção de dados ainda para forçar com que as empresas notifiquem esse tipo de coleta. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de tecnologia, eu vou deixar lá no nosso site um link de um artigo do InfoSec Institute que foi compartilhado lá no nosso grupo no Telegram, detalhando como essa tecnologia está sendo usada lá no mundo afora. Site Reddit é comprometido e senhas são acessadas por invasores. O site Reddit anunciou hoje que sofreu um ataque que resultou em várias contas de funcionários comprometidas depois que a dupla autenticação usada para proteger essas contas foi burlada, além de informações como endereços de e-mail, logs e um backup de senhas de 2007 foi acessado por invasores. O ataque começou, ocorreu entre os dias 14 a 18 de junho e foi descoberto um dia depois. O site ainda afirmou que o atacante nunca teve acesso de escrita aos seus servidores e não foi capaz de alterar outras informações sensíveis que lá estavam. E olha, o que mais chamou a atenção aí nesse ataque foi o fato do criminoso burlar facilmente o two-factor authentication, a dupla autenticação. O Reddit revelou que esse invasor interceptou códigos SMS de um dos telefones de alguns empregados da empresa e ele pôde assim lograr o ataque. Essa técnica de ataque que nós já comentamos em edições passadas e vamos comentar agora é conhecida como SIM swap, onde o criminoso ativa o número do chip da vítima em outro chip e assim os códigos de dupla autenticação que geralmente são enviados por SMS vão parar no outro celular, sendo que esses ataques já acontecem por aqui há um bom tempo. Nós já comentamos aí o caso de políticos que usam WhatsApp, inclusive governadores, que foram vítima desse tipo de ataque. Pois bem, o Reddit afirmou ainda que já migrou todos os seus funcionários para usarem autenticação baseada em tokens, tokens de hardware, e convidou outras empresas a fazerem o mesmo. Portanto, se você tem uma conta no Reddit, olha, é bom você trocar a senha. Como o Google protege seus 85 mil funcionários contra ataques de phishing? E ainda falando sobre esse tipo de ataque, o Google revelou em um artigo publicado pelo jornalista Brian Krebs que desde que implementou aos seus 85 mil funcionários o uso mandatório de Security Keys em 2017, a empresa nunca mais registrou nenhum incidente de roubo de credenciais de funcionários. O tal Security Keys, na verdade, é um token físico que implementa uma forma de autenticação multifator conhecida como Universal Second Factor, ou U2F, que permite ao usuário completar o processo de login conectando o dispositivo na porta USB e pressionando um botão. Esse chaveiro funciona sem a necessidade de instalação de nenhum software ou muito menos de drivers. Essa tecnologia dispensa que o usuário digite senhas. Essa tecnologia emergente do U2F é open source e já é suportada aí por diversos sites como o Facebook, o Dropbox, o GitHub e também, claro, vários serviços do Google. Essa é uma boa alternativa para quem busca abandonar as autenticações feitas por SMS. O incidente do Reddit, que eu comentei aí alguns minutos atrás, mostra que a insegurança do uso do SMS para autenticação, olha, é algo preocupante. O NIST, que é um órgão do governo americano, tem orientado as empresas e o próprio governo a abandonar essa forma de autenticação já há algum tempo. Seria bom que alguns bancos brasileiros ouvissem essa notícia e assim também trocassem seu sistema de autenticação. Criminoso rouba 5 milhões de dólares em criptomoedas com técnica de SIM swap. Ainda nesse tema, a polícia da Califórnia prendeu um estudante acusado de fazer parte de um grupo de criminosos que hackeou diversos números de telefone a fim de roubar 5 milhões de dólares em criptomoedas. Joel Ortiz, de 20 anos, conseguiu roubar cerca de 40 números de telefone com a técnica do SIM swap. O alvo do criminoso eram investidores de criptomoedas que, vejam vocês, estavam reunidos para uma conferência na cidade de Nova York no último mês de maio. Lembrando aos nossos ouvintes que a técnica do SIM swap, o criminoso convence o funcionário da companhia telefônica a ativar o número de telefone da vítima em um novo chip, apresentando aí para isso dados pessoais do dono da linha. Olha, com a grande quantidade de incidentes de vazamento de informação que nós temos hoje, não é difícil para um criminoso aplicar esse tipo de golpe. Ortiz foi preso enquanto estava no Aeroporto Internacional de Los Angeles, estava pronto para tomar um voo para a Europa. Ele enfrenta 28 acusações, sendo 13 de roubo de identidade, 13 de invasões de sistema e 2 por roubo. Em um dos 3 ataques que ele realizou aos frequentadores da conferência, Ortiz roubou mais de 1,5 milhões de dólares de um empreendedor, dono de uma corretora de criptomoedas. Como ele fez isso? De acordo com a acusação policial, com o número de telefone da vítima, após fazer o SIM swap, ele resetou a senha do Gmail e assim ele teve acesso aos e-mails de recuperação da conta, que é da conta da corretora de criptomoedas, que eram enviados para o endereço no Gmail. O dono da conta, dessa conta aí que foi hackeada, ele se deu conta, ele percebeu do problema, ele foi até a loja da operadora para reaver o número, mas olha, aí já era muito tarde, as criptomoedas já haviam sido roubadas, né? Pois bem, como se proteger desse tipo de ataque? Olha, realmente é complicado, especialmente aqui no Brasil, onde funcionários corruptos das operadoras ajudam os criminosos a desativarem esses números e ativarem em outros chips. E olha, não, a senha que vem configurada lá no SIM card, onde você pode configurar uma senha, ela não pode proteger você contra esse tipo de ataque. O jeito mesmo é abandonar os serviços de autenticação por SMS buscando alternativas. Essa história completa dessas prisões lá nos Estados Unidos, ocorreram várias outras, os links estarão lá no nosso site. E vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, onde eu vou comentar notícias de ataques a bancos. Mais ataques. Primeira notícia. Banco russo é roubado em $1 milhão através de falha em roteador. Segunda notícia. Banco americano é roubado em $2.4 milhões através de mensagens de phishing. Terceira notícia. Dados de 18 mil cartões de crédito de 14 bancos chilenos são vazados na internet. Quarta e última notícia, essa é uma notícia positiva. Hackers ucranianos são presos após roubarem 15 milhões de números de cartões de crédito. Os links das notícias, você já sabe, estão lá no nosso site. Vazamento expõe dados de montadoras de automóveis e de outras 100 empresas. Um vazamento de dados de uma companhia de robótica canadense expôs informações de mais de 100 empresas, incluindo montadoras de automóveis e outros grandes nomes do setor industrial, como a Tesla, Chrysler, Ford, Toyota, GM, ThyssenKrupp, Volkswagen, entre outras. As informações foram encontradas pela companhia de segurança Upguard, que trouxe o caso a público na última semana. O pacote de dados pertencente à Level 1 Robotics tinha 47 mil arquivos que somavam 157 GB. Entre os documentos estão dados de clientes, funcionários, contratos firmados entre as empresas e as montadoras, incluindo contratos de confidencialidade. Os dados foram encontrados pelo Chris Vickery, que já se tornou um especialista em encontrar esse tipo de coisa. No caso da Level 1, o vazamento ocorreu por uma falha de configuração no servidor R-Sync, um software usado para sincronizar os dados entre os servidores e usado regularmente em soluções de backup. Vickery descobriu que o servidor mantido pela empresa não possuía restrições de acesso com IP ou senha. Dessa forma, ele conseguiu baixar todas essas informações de todas essas empresas. Pois bem, vejam que incidentes de vazamento de dados não é exclusivo de nenhuma área. Todo tipo de empresa está suscetível a isso. Falha de segurança no Bluetooth afeta chips da Apple, Intel e Qualcomm. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Israel descobriram mais uma vulnerabilidade importante que afeta a implementação do Bluetooth em diversos dispositivos. Drivers desenvolvidos por companhias como a Apple, a Broadcom, a Intel e a Qualcomm estão suscetíveis à falha que permite que o invasor intercepte a comunicação entre dois aparelhos. Mais precisamente, essa vulnerabilidade afeta o padrão de pareamento SSP, que é o Secure Simple Pairing do Bluetooth, bem como o Secure Connections do Bluetooth LE, que é uma versão com tecnologia de baixo consumo de energia. As especificações da tecnologia recomendam, mas não condicionam, que os dispositivos que suportam esses padrões validem a chave pública da criptografia da conexão quando há um pareamento seguro, e é exatamente aí que mora o problema. Por conta da flexibilidade do processo de validação, muitos dispositivos acabam não validando de modo suficiente esses parâmetros usados aí para gerar as chaves. Isso abre espaço para que ataques do tipo Man in the Middle ocorram. Neles, o invasor utiliza algum mecanismo que pode interceptar esses dados trocados entre as duas partes. No caso do Bluetooth, o invasor intercepta o pareamento entre dois dispositivos, impedindo que eles troquem as chaves, mas enviando um aviso de recebimento destas ao emissor, como se o processo tivesse sido completado. E em seguida ele transmite esses dados maliciosos ao receptor. O Bluetooth SIG, que é a organização responsável por padronizar essa tecnologia, eles reconheceram que realmente havia aí uma vulnerabilidade e, para combater o problema, a entidade atualizou as especificações do Bluetooth para que os dispositivos façam uma validação mais consistente dessas chaves públicas. A Apple, a Broadcom, a Intel e a Qualcomm reconheceram o problema e já providenciaram correções. Portanto, se você tem dispositivos dessas empresas, olha, é recomendável que você instale essas atualizações. Essa não é a primeira falha grave do protocolo Bluetooth. Portanto, aí seria bom você instalar essas atualizações. WhatsApp e bilhetes na privada. os descuidos que colocaram na berlinda 75 membros de facção criminosa. E na última notícia, eu quero comentar um artigo bastante interessante publicado no jornal espanhol El País, que destaca aí, ou que mostra, o uso do WhatsApp e de outras técnicas menos avançadas usadas por grupos criminosos visando se comunicar. O caso consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo após a realização da Operação Echelon, que no início do mês passado mirou 75 supostos integrantes da facção criminosa em 14 estados. Nas 569 páginas do documento, fica nítida aí a tentativa da facção criminosa de criar métodos seguros para se comunicar com os integrantes que estão do lado de trás das grades e também com os que estão do lado de fora das grades, com auxílio de ferramentas criptografadas disponíveis aí no mercado. Alguns casos chegavam também a usar bilhetinhos de papel e arquivos armazenados na nuvem, passando por grupos e perfis em redes sociais. A facção aí tentava, como pode, driblar as limitações impostas pelos muros dos presídios. Uma das denunciadas aí que foram presas, acusada de ser o pombo-correio do grupo, ou seja, a função que envolve receber e repassar mensagens dos membros que estão presos, ela teve um telefone celular apreendido pelas autoridades e os investigadores não tiveram muito trabalho para confirmar os seus laços com o grupo. Bastou abrir lá o WhatsApp do aparelho para encontrar lá que ela fazia parte de grupos com nomes bastante sugestivos que apontavam para o grupo criminoso. Uma outra integrante, também mulher, que foi presa, usava um método mais sofisticado para trocar informações com seus superiores. De acordo com o Ministério Público, cabia a ela realizar os pagamentos em nome do grupo e, ao invés de guardar os comprovantes, listas de contas correntes, telefones, codinomes e outras informações relevantes em papel, ela fotografava os documentos e os guardava no sistema de armazenamento digital em nuvem, o Dropbox. Vejam vocês. Com este método gratuito, as informações podiam facilmente ser acessadas de qualquer lugar por outros integrantes da organização criminosa, especialmente por aqueles a quem a denunciada deveria prestar contas. Apesar do uso cada vez mais intensivo de telefones celulares e de recursos em nuvem, bilhetes de papel e cartas ainda são dos principais meios de comunicação dos integrantes da quadrilha presos aí com seus comparsas. Eles entram e saem das penitenciárias, levados por parentes ou advogados, e por seu tamanho diminuto, são de fácil ocultação. Após serem lidos, esses bilhetes são picados e terminam, adivinhem vocês, dentro da privada. Para ter acesso a esse material, por onde são transmitidas as ordens que vão desde assassinatos até a venda de drogas, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, instalou telas de arame nos dutos das redes de esgoto das penitenciárias onde estavam os investigados. Vejam vocês que trabalho de MacGyver o GAECO realizou. Com essas grades, né, com essas redes instaladas nos dutos da rede de esgoto, foi possível apreender e recuperar os fragmentos das cartas dispensadas pelos presos lá nos vasos sanitários. E os pequenos fragmentos de papel foram coletados, desinfetados, secos e separados de acordo com a caligrafia. Depois de montar o quebra-cabeça, as autoridades cruzaram a letra das missivas com os prontuários dos presos da unidade e, com base nesse material, eles foram denunciados aí 7 integrantes da alta hierarquia dessa facção criminosa. Olha, um trabalho de investigação hercúleo da polícia de São Paulo e um trabalho bastante interessante que envolve não só questões tecnológicas, como o uso de serviços em nuvem no WhatsApp, mas também um trabalho de inteligência física ao coletar as evidências. Essas são as notícias que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de você que veio até o final do programa. Voltamos a nos falar na próxima edição.